Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Como Assim Adultas. Hoje temos aqui o nosso convidado especial, o Joca. Vamos estar à conversa acerca de Sululito, Demi Lovato, o José Castelo Branco e pessoas que se ofendem por tudo e por nada. Fiquem por aí. Olá, eu sou o Joca e sou o produtor do podcast com a Sofia Silva e com a Dulce Silva. Sofia.Silva96 e do96du. Como andam do Instagram, já devia ir à vida. É verdade. Pessoal, por favor, defendam-me, porque do 96 do é um handle icónico que eu já uso em todas as minhas redes sociais desde que eu tenho 10 anos. Portanto... Não, o que eu acho engraçado, eu vou subir aqui o volume dos headphones dela, porque ela não ouve ela própria a dizer que aquilo é de uma coisa de quando ela tinha 10 anos. Bullying, primeiro não, de tudo. Não é bullying, só estamos a falar acerca disso, pronto. A vida girar à volta de bolos, isso deixa-me aqui pode, a pensar. Tu agora vais tomar aquela Osiris. Coisa. Conan Osiris, ele sabe o que é bom. Ele adora bolos. Ele quem adora é que bolos? Não adora bolos? Oh pá, eu adoro Conan. Porque, não, eu assim, acho só estranho. Eu também. Eu adoro Conan, vocês não percebem o amor que eu tenho pelo Conan Osiris. Não. E eu, não é pela letra. Também é pela letra porque tens estás de ter com assim medo de partir o telemóvel. Não. É assim, vamos ver quem mata quem, está bem? Portanto... Portanto, o Conan Osiris é subtil. O Conan Osiris é psicológico. A extra-hora de Conan Osiris. Eu acho que o Conan Osiris, eu sinto-me como um velho se deve ter sentido quando viu o António Variações há 40 anos. Epá, mas António Variações eu compreendo. Não, agora... mas tu compreendes agora. Yeah. Porque na altura foi muito groundbreaking. E eu percebo que na altura muita gente não teria gostado. E eu, se calhar, na altura, se tivesse a idade que tenho, não tinha gostado de António Variações. Ou só vinha a gostar mais tarde. Porque epá, Conan Osiris, sinto um bocado isso. Que é, o gajo é muito freak. E atenção, que eu sou um freak. É demasiado freak para o meu gosto. Aquilo, a música é toda muito estranha. E aquilo não me diz nada. A música e as dancinhas. Porque sim, a coreografia por trás também já... Sim, bem, mas eu isso ignoro. Mas isso ignoro, mas que é para ouvir. Aquela dança faz-me não prestar atenção à música. Não, nunca vi nem quero ver. Aquilo é tudo um bolo de cenas estranhas, ou seja... Que há pessoas que adoram, não é? Faz toda uma música de chocolate. Ah pá, eu não sei, não sou muito boa à culinária. Mas aquilo sabe bem. Eu não sei, eu já vi as fotografias dos bolos que tu fazes no Instagram e Discord. Olha, portanto, eu só tenho a dizer que eu gosto de coisas estranhas, é por isso que me dou com a Sofia Silva, obviamente. Mas, quando nós vimos para mim, é rei. Tipo, adoro as músicas, adoro... Chega aí o Biafi. Eu vou dizer, acho demasiado estranho, as músicas, acho demasiado esquisito. Tenho alguns refrões orelhudos. É referência ou refrões? Não sei. É orelhudos que depois ficam e não saem. Tipo a cena do Eu Parti o Telemóvel. É completamente... O Eu Adoro Bolos tem isso, não sei o quê. Mas eu acho que se a originalidade é ser diferente dentro dos limites do que é normal, porque estás fora dos limites do que é normal, não és normal, sim, és anormal, eu acho que não. Agora, quem eu gosto verdadeiramente e quem eu acho que é absolutamente incrível é o David Bruno, do Conjunto Corona. Não faço a minha ideia. Mas agora estou curiosa. David Bruno, vamos passar aqui um bocadinho do som dele. Yeah. Que ele chama-se David Bruno de Gaia no Instagram. É pá, tudo tão bom. Ele tem uma música que se chama Mesa para Dois no Carpa. Que é sobre o Carpa na Avenida da República. Olha, que é difícil de arranjar. A sério. Por isso é que ele fez uma música inteira. Exatamente. Epá, é muito bom. Ele tem um trabalho que se chama Último Tango em Mafamude. A sério. Lançar o tango sobre, em Mafamude. É o Último Tango em Mafamude, que é sobre Vila Nova de Gaia. Opa, e tens o Conjunto Corona, que é ele e outro amigo, que é tipo o Jorge Michael do Zoam. Ou seja, é o outro. E elas olharem para mim, duas miúdas de 23, olharem para mim como quem diz, referência de velho. Ninguém sabe, não. Ninguém sabe quem é o Zoam. É assim, isso depende do gosto musical de cada um, porque eu sei. Está bem, mas tu tiveste pessoas que te educaram musicalmente. Isto olha, és tu a falar bem de ti mesmo. Sim. Eu estou completamente à Nora, estou a ouvir os barcos a passar. Não, o David Bruno é muito fixe. Isso é porque tu ouvias a montanha. E é uma coisa muito diferente. Mas não o acho freak. Mas, sabes, já não o acho freak. E depois a mim mete-me impressão Eu percebo que a cultura é sempre um composto, uma composição uhum. de todas as artes. O movimento cultural nunca é só musical. Eu parece-me que o Conan Osiris tem muita necessidade de se afirmar como freak para fazer passar a mensagem. E quando é assim, eu tendo a não gostar tanto da música. Tendo a ter alguma resistência, percebes? Opa, mas também tens uma Lady Gaga, uma Nicki Minaj, que se calhar começaram a subir porque eram freaks. Tipo, eram bem estranhos, a cultura chocou. Então, ficaram relevantes. Expecto Patronum! Oh, Cátia Gostosa 69, o que é que tu achas que o teu filho vai ver? Ai, ai. Pensa na quantidade de porquichonas do Instagram que tu tens hoje em dia. Os teus filhos vão ver na net. Aposto que essa Cátia escapa no primeiro nome, apesar de ele começar por ser. Sim, sim, sim, claro, naturalmente, senão nem era nome de porca, que não é? Pensa a quantidade de pessoas que já pôs conteúdo na net, de quem os filhos se podem envergonhar muito. Verdade. Durante muitos anos. Todos nós temos aquele conteúdo na net que não devia estar na net. Antigamente as nossas avózinhas tinham fotos em lingerie que dava para os avózinhos irem para a guerra. E é assim, e acham que eles também não andavam a partilhar as fotos das vossas avózinhas em lingerie? Pensem nisso. Ok, portanto as porquichonas do Instagram só fazem para milhares de pessoas. Qual é a diferença? A diferença é que são fotografias grande. Em HD. Em Full HD. Em Full HD. E ainda assim... Tem menos roupa que as avózinhas. Tem muito menos roupa que as minhas avózinhas. E para além disso, ninguém quer pensar na avózinha de lingerie. Opa, depende se a avó não for minha. E acho que se a avó não for tua. Ora pensa aí numa avó que tu conheces. Ai, várias. Mas estava tipo, olha, 90 Betty, anos. Tens a Betty do Castelo Branco? Não, mas há uma coisa. Não, é uma coisa, pronto. Se vamos entrar em bonecas de silicone, ela a história não é outra. Ela não é avó de ninguém, pois não. Ela é mãe. Ah, é? O filho dele já teve um filho? Ou vai ter? Eu não vou comentar isso. Porque... Castelo Branco. Pessoal, pensem. Castelo Branco vai ser avô. Avô? Vovô Zé. E ele vai estar tipo, opa, leave me alone. Será que ele vai chamar a sobrinha? Ele chama a sobrinha toda a gente. Será que ele também vai chamar a sobrinha ao neto? Oh, ai, filha. A criança. Mas tens de ter cuidado. Porque se tu falares do José Castelo Branco, ele tem tendência a comentar em coisas. Portanto, pois é. Aqui por esta... Shoutouts a Castelo Branco. A gente gosta muito dele. Tu segues o José Castelo Branco no Instagram. Louca. Adoro o José Castelo Branco. Segue de volta. Não. Mas ela segue. E aposto que põe gosto nas publicações todas. Se bem que os vídeos dele são icónicos. Não, ele tem algumas muito boas. Ele quando é ele a discutir com o tipo do Chega, a dizer, você é que é estrebaria. Foda-se. Você tem... é que é estrebaria. A minha questão é, aquilo é tudo farsa. Ele chega à casa e é uma pessoa normal. Ou é a mesma personalidade dele? Opa, não sei. A probabilidade das pessoas se contaminarem, da personagem contaminar a personalidade, ali deve ser muito alta. Porque o tipo não costuma... Nunca ninguém o viu desmontado. Percebes? Sim, isso é verdade. Por isso, mas não sei, ele tem o direito de ser como ele quiser. Ah, sim, nada contra, tipo, cada um é como é. E não, o gajo dá rabo de piada espetacular. Opa, eu acho genial. Alguém viu o Roast? Eu claro. Visto o Roast e não vi. Vi eu, já deu, está na net, está para se ver. Não foi o macaco que foi tipo ao Roast? Foi, eu como comediante... Vou agora puxar de um galão e de uma meia de leite, que eu não tenho dois galões para puxar, e vou dizer uma coisa, que é, ninguém pode achar que um roast deu polémica. Pois. É a mesma coisa que dizer assim, olha, foi um combate de boxe e o gajo deu um soco ao outro, imagina. É um combate de boxe. O roast é exatamente para isso. É exatamente para o pessoal dizer tudo. Mas a minha questão é, se ele ia ter problemas com isso, não houve nenhuma discussão por trás sobre o que se ia passar ali. É que houve ensaios. Toda a gente viu que havia ensaios. Se ele tinha um hard limit, não devia ter dito. A questão ali é, por definição, o roast não tem limites. Uhum. Mas eu sei que há muitos roasts onde o pessoal, de facto, diz ao pessoal, olha, não mexam com a família, não mexam com os filhos, ou não mexam com este assunto ou com aquele. Se bem que isso para mim é batota. Porque o que tinha piada era, de facto, ser à bruta. Ser à bruta, claro. Porque senão deixa de ser boxe ou UFC e passa a ser WWE. Tá só umas pastinhas na cara. Pronto. E pronto. Mas ninguém pode estar à espera que o roast... ele disse-lhe uma coisa e foi polémico. Epá, não, desculpa. As pessoas já não sabem o que é polémico. Eu só sei os headlines do Facebook, porque é a única altura em que eu vejo aquilo. Não, mas, tipo, mas isso, pessoal, também não podes cair na beitalhada de dizer assim, ai, não sei quem gerou polémica. Expecto Patronum! Depois passei por um grupo do Love on Top no Gaia Shopping e eles estavam lá todos. É isso. E eu, parei, assim, eu parei porque havia lá um com uma tatuagem a dizer Love on Top e eu esperei. Não. E comecei a olhar e eu não vou dizer que vi Love on Top, não é? Porque isso é um bocado... Claramente viu. É um bocado mau. Não, se tu viste, podes dizer... Opa, eu não vou admitir. De vez em quando ia passando os olhos. Estão a ver assim? Ou seja, via os diários e os direitos. E quando perdia, ia ver ao TV o player. E puxava pronto, para trás. Mas tinha lá muitas caras conhecidas. Eu só tenho a dizer que aquilo é como os anúncios do McDonald's. Tu vês uma coisa na televisão e parece muito apetitoso, mas quando estás com cara a cara... Reparas que a alface já não está assim tão verdinha. Pronto, é isso que eu tenho isso a dizer. Isso é tipo 90% das pessoas no Instagram. E das fotografias de comida. Malta, parem de mentir sobre a comida. Não ponhas uma saladinha e depois eu passo por ti 5 minutos depois e tu estás a comer um bolo. Porquê que estás a dizer isso a apontar para mim? Eu nunca faço isso. Uh-huh. Eu quando ponho saladas é porque comi salada. E o que é que foi a sobremesa? Nunca uma é natinha. Bolos. Nunca faço isso. A última vez que eu vim comer aqui, tu deste-me bolos. Sou uma pessoa, não fui eu que te dei bolos. Foi a minha mulher é que te deu bolos. Que eu, por mim, não entrava bolos aqui em casa. Dá para ver que não há com Osiris. Ah, pois é. Eu não gosto de não bolos. É que eu não adoro bolos. Eu adoro estar vivo também. E não ser o Pedro Guerra. É assim, aquele também tem uma no música. No tamanho. Que é celulite. Raz parte à celulite, é assim que se chama a música. Concordo. E isso faz lembrar daquela foto da nova da Demi Lovato, que está a criar assim um bocado de confusão. Que e, confusão. Aquilo é uma ela... onda de suporte à celulite, que é algo... O quê? A Demi Lovato tem celulite? Tem. Yeah. E? So what? Ela, so what? Ela pôs toda uma foto com... So what? Com do género, é isto, pessoal, estou aqui eu a mostrar a minha celulite, não sei o quê, eu é corajosa, e o pessoal, uou, que corajosa que tu és. Assim, ou seja, não usou o Facetune. Estás a dizer que ela tem cara de cu? Não. Não, acho que a Demi Lovato até era gira. É, ela é gira. Dramas com fotos de celulite só davam para as rabudas, porque é assim, ninguém anda a pôr fotos do rabo no Instagram. Quer dizer, eu pelo menos não ando. E anda a fazer tipo um Facetune, aí deixa-me apagar aqui e pôr isto bem lisinho. Cara, andas a pôr fotos do rabo no Instagram. Não, eu não vi essa publicação. É isso que eu estou a dizer, eu não ando a pôr fotos do meu rabo no Instagram, porque eu sei que ele tem celulite. E é assim, se calhar até nem tem. Não sei, já não o vejo há muito tempo. Mas acho que não é um ato de coragem. Não. Especialmente não é um ato de coragem na medida em que normalmente essas coisas fazem. Se vai lembrar o videoclipe da Anitta, acho que é o Vai Malandra. E Vai Malandra. Que começa com ela a sair de uma moto e vê-se a celulite. Ei, mulher corajosa, não sei o quê. Opa, não. Mulher corajosa era a Rosa Parks. Que enfrentou a discriminação contra os negros. Verdade. Isso é que é uma mulher corajosa. Não é a Anitta porque mostrou que tem celulite. Nossa. Que é uma coisa que a maior parte das mulheres tem. Acho que toda a gente tem. Mesmo que tu sejas magra, em algum sítio has de ter celulite. E os homens também têm. Toda a gente tem. Não, celulite. A diferença, os homens podem ter a celulite que quiserem, os homens têm outra coisa que é. Se não fores o Ângelo Rodrigues e andares a injetar a testosterona no rabo, estás-te a cagar. É assim, é capaz de acontecer depois de injetar testosterona no rabo. Isso só tem maus resultados. Mas... Agora a questão é, tu não podes dizer assim, olha para mim, super guerreira empoderada, sou hashtag mudar o paradigma, porque mostrei uma fotografia da celulite. Não, vais fazer voluntariado para a África, não levas o telemóvel e não pões fotografia nenhuma. E aí é que tu és uma super guerreira empoderada. Vou fazer aí um bocado de advogado do diabo e dizer com a quantidade de seguidores que ela tem, a quantidade de hate que ela recebe sempre que põe alguma coisa. Não. Palavras magoam. Não. Não é isso. Ela com a quantidade, quem tem muitos seguidores vai ter muito hate, grande não, grande tormenta. Tudo bem. O problema é, ela pôs aquela fotografia como se aquilo fosse um ato de superioridade. Sim. A dizer assim, olha eu que estou a fazer isto para ganhar, para a consciência de não sei o quê. Mas ela pode fazer aquilo porque ela é rica, famosa. Se qualquer uma das miúdas que a segue puser uma fotografia a mostrar celulite, vai ser gozada como ela nunca será. Portanto, sim, ela não está a mudar nada. Sim, porque a maioria dos nossos seguidores são pessoas que efetivamente nos conhecem. Ou seja, estás a perceber a diferença? Ou seja, não é aquela coisa de dizer assim, eu admito eu tenho este problema de bulimia, que é uma coisa séria, e estou a lutar contra ele, uhum. E tenham cuidado, pais, cuidado com os vossos filhos, se tiverem. E aí uma pessoa diz, olha, foi de coragem, não precisava ter vindo a assumir, não sei o quê. Sim. Que tem celulite, raios que parta, meu. Raios que parta. Okay. Olha, vais fazer assim, eu vou tirar uma fotografia ali fora, de barriga à mostra, a dizer, olha eu super poderoso a mostrar. Mas que tenho barriga. Só 1000 likes e o Joca faz isso. A foto aí os 1000 likes. Não, quantos seguidores é que tu tens? Eu tenho pouquíssimos, tenho 2600 e qualquer coisa. Então toca acrescentar aí 1000 seguidores no Joca, a ver se ele vem uma fotografia. Mas vocês estão a perceber que isso está mal. É fácil, mal. Mas se vocês dissessem assim, 1000 seguidores no Joca, ele põe uma foto do rabo da Demi Lovato, e ainda é capaz de. Agora da minha barriga, ninguém queria. Uma foto do rabo da Demi Lovato, vais ao Instagram da Demi Lovato que está lá. As que eu tenho, nunca ninguém viu. Tu não tens? Ou tens? Isso é o que ninguém sabe. Mas isso leva-nos para o tópico de quem é que deveria pôr fotos do rabo? Porque assim, a tua tia Rosa ou a tia Maria de alguém não... devia ser uma seleção muito específica. Quem é que deveria pôr fotos do rabo no Instagram? Ninguém. Quem quiser. Sim. Quem quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Opa, não sei. Eu acho que... Ninguém tem nada a ver com isso. Eu digo ninguém no sentido de muito provavelmente daqui por 10 anos tu vais-te arrepender de ter feito isso. E once on the internet, always on the internet. Opa, mas se tivesse não. Tivesse um bom rabo, uma boa memória. Eu acho que sim, que se tivesse um bom rabo, dizes assim, caramba, eu arrasava uma feira, olha para isto. não acho nada de extraordinário. A maior parte das vezes não acho de bom gosto. Mas isto é o meu enquadramento. Eu tenho tendência a dar aquele unfollow quando a pessoa publica várias fotos em que é só o rabo, o foco. Vai malandra. Tipo, epá, não. Bem, já me aconteceu com pessoas que eu conheço e eu fiquei naquela. E agora o que é que eu faço? Se eu não seguir, epá, não, vai dar. Esses Instagrams são muito complicados porque é muito no Instagram é muito fácil dar like sem querer. A pessoa estar a passar e carregar no sítio errado. E carregar no sítio errado e aquilo dar like. Ou pior, tu estás a passar no Instagram e ir um amigo teu e fazer assim, tac, tac. Ah. E depois tu deste like numa fotografia de uma pessoa há 2 anos. Oh, se tu fores rápido o suficiente, se tirares o like, desaparece a notificação. Isso às vezes acontece-me com pessoas muito à sorte, do tipo, esta tua amiga que tu conheceste, tipo, há 20 anos, há 20 anos atrás, acabou para a foto numa... Tu não andas há 20 anos na faina. Não, mas tipo... Ela com 3 anos já era socialite. Não, mas tipo, pois gosto de uma foto tua de há 5 anos atrás. Ficas tipo, como é que ela lá chegou? O meu primeiro pensamento é, esta pessoa é stalker. Stalker, claro, não, já imediatamente. Isso acontece muito. Isso e pessoas que eu publico uma foto e vão abrir o meu perfil e vão pôr gosto em tudo o que não puseram. Então tu recebes um monte de spam da mesma pessoa e ficas, ai porra, vai-me perseguir na rua também. Okay, às vezes acho isso fofinho. Não, isso pode ser fofo. Isso depende da pessoa, Depende da pessoa, se for aquela pessoa estranha que te persegue à porta do carro. Ou seja, mas para essa pessoa, tu para essa pessoa, é melhor, essa pessoa para ti, se respirar já é creepy, portanto. Sim, a existência dela, não. Toda a sua existência perturba-me. Mas assim, quem é que nunca teve um stalker? Gri-gri. E eu senti a necessidade de fazer um gri-gri, posso entender o silêncio que ficou na sala e agora estou curiosa. Joca, amor, o que é que se passou na tua vida? É que a tua história do stalker, eu sei. Não é para aqui chamada, eu sou o produtor. Oh. Não é isso. Eu uma vez tive um dude que pegou tipo numa foto minha do Facebook e pôs como foto de capa dele. Durante 2 anos. E eu não conhecia esta pessoa. E era tipo, a minha namorada linda, eu espero. Será que... Ah pá, então eras só um catfish. Oh pá, não sei. Não sei o que é que se passou. Ou então a Gold Beard. E ela na verdade era gay. E que só não queria admitir, porque isto foi há quantos anos? Assim, não sei, eu estava para ir no secundário, mas eu nunca tinha visto esta pessoa. Seria naquela altura em que as pessoas gozavam um bocado com a sexualidade dos outros. É uma coisa muito má de se fazer, mas ok, cada um é como é. Não sei. Sejamos livres. Eu sei, as pessoas são livres de ter a sexualidade que quiserem. Eu sou livre de achar o que eu quiser também. tua liberdade acaba onde começa a dizer. Pois, mas eu não estou proibido de fazer nada. Eu sou livre de reportar essa conta. Sim. Eu acho que devia. Sim, sim, sim. E as pessoas que fazem isso são livres de ir para o rec e Esparta. É mais o reportar contas. Epá, depende. Não, se usarem a tua foto como foto de capa. Ah, isso, claro. Ah, não, isso, claro. Reporta a conta. Não, isso naturalmente. Não é isso. Eu estava a dizer por causa da sexualidade das pessoas. Que é, eu sou livre, ou seja, vamos lá enquadrar isto bem, que é, o Conan Osiris, com aquele jeito das colheres e tal, é risível, não é? Sim. Dá para gozar, não dá? Sim. Pronto. E se for uma Maria Bichona, completamente de plumas e tal, um gajo de barba, tipo a Conchita Wurst, dá para fazer piadas? Não gozes com a Conchita. Dá para fazer piadas ou não? Oh pá, eu adoro gente estranha. Porque... Não, mas percebes? Mas a questão é... existe onde tu quiseres que a comédia exista. Não, mas a questão para mim é esta, que é... Eu não posso gozar com um tipo de aparência muito diferente. Seja a diferença para que lado for. Imagina que é um gajo que se veste todos os dias de robô. Ok. E que se mexe como um robô. E eu posso gozar com isto? Não. Opa, devias? Eu acho que devo. Mas tu és comediante agora. Não. Depende. Mas o humor... Mas o humor não está limitado só a quem é comediante. Pá, por amor de Deus. Opa, sabes que antigamente, tipo, vias um gajo coxo e era tipo... Olha o gajo... Olha o Zé coxo. Tipo, isso era uma piada que toda a gente tinha. Hoje em dia é bullying. É 2019. Toda a gente fica ofendido. Não, mas isso... Sabes que isso é daquelas coisas que me chateia olimpicamente. Que é... Tu não podes fazer nenhuma piada com nada. Com nada, porque é tudo... Toda a gente... Vai sempre haver gente ofendida. E a maior parte das vezes nem são os próprios. Sim. São outras pessoas que, por não perceberem... Porque eu percebo a cena da piada que destila ódio. Ok. Uma coisa é uma piada que destila ódio. Certo. Outra coisa é uma piada que é uma piada. Não é? Tu dizes assim... O Angélico era preto ou era branco? Sei lá, agora é cinza. Eu não sei se eu me devia rir disso. Espera aí, eu estou a ofender alguém? Não. Talvez o familiar do Angélico. Os familiares do Angélico terão alguma dificuldade em rir-se disto. Eu percebo. Se eu disser isto à frente de familiares do Angélico, de propósito, estou a ser uma besta. Estás a ser uma besta. Estou a ser uma besta, certo? Outra coisa é num espetáculo, num grupo de amigos, chegar lá e escrever ou dizer essa piada, essa ou outra, sem a intenção de atingir a pessoa só pela piada. Sim, a maldade por trás do comentário também influencia. Sim. Percebes? Ou seja, a intenção que está por trás é que influencia. O meu colega Miguel Sete Estacas, por causa de um acidente de automóvel, ficou cego. De automóvel não, de carrinho de regulamentos, porque os comediantes é tudo ainda estranho. Sério, a situação foi muito estranha. Eu lembro-me disso. Muito estranho, muito chato. Ele ficou cego, não está cego. Tem tipo 15% de visão só. Portanto, só recebe aquelas primeiras 4 páginas. E eu digo isto, e vocês estão awkward. Eu digo isto ao Miguel e ele ri-se. Eu estava a tentar decidir se me ri ou não. Houve ali um momento. Mas o problema é esse. Porquê é que tu tens de pensar? Espera aí, eu posso me rir ou não disto? Porque se é uma piada, assim, eu posso me rir ou não disto. A cena é, podem fazer piadas de eu ser gordo. Podem fazer piadas de eu ser branco. Podem fazer piadas de eu ser homem. Quantas é que queres? Opa, mas tem aquelas... Há imensas. E tu olhas e dizes assim, opa, não, porque os homens são privilegiados pela sociedade, porque é patriarcal, então nós podemos gozar. Aparentemente, agora legalmente já não é. E agora temos todos... Não, nunca foi, nunca foi. Mas... A sociedade é patriarcal organicamente, não é, não é... Deixou de ser patriarcal... Mas estatisticamente continuamos a receber menos. Unfair. Bem, mas não vamos por esse lado, porque isso é todo um outro tema para o podcast. Isto é a Dulce Silva, que não quer falar de coisas controversas. Mas assim, eu acho que a partir do momento... Ninguém te perguntou o que é que tu achas. Olha, um time out outra vez. Só por si. Eu vou assumir que ela ia dizer. Não, diz. Dulce, não, é assim, eu acho que a partir do momento que começas a fazer piadas com minorias é quando as coisas começam a ficar negras. Para o teu lado. Porque... Isto é ela já autopoliciar-se. Sim. Que é, peraí, se eu aqui disser a coisa vai ficar negra, se calhar vou ser julgada. É humor sobre pretos. Oh, não. Não, foi por causa disso que tu disseste. Foi. Foi. Ou seja, isto já está de uma maneira que tu já não podes dizer branco. Yeah. É assim, é complicado na internet, porque tu aquilo que tu dizes vai ser logo distorcido por não sei quantas pessoas. E quando estás a dar por ti, já estás tipo com contas de hate em eu todas sinto as que vai redes haver sociais. Uma conta de hate com a minha pessoa, porque eu não tenho filtro. Não. A cena é. Eu tive uma vez uma denúncia. Eu tive a minha conta denunciada no Facebook duas ou três vezes. Fui eu, claramente. E foi sempre por coisas muito estúpidas. Que é, quando foi o ataque terrorista em França, foi no França-Alemanha, não sei o quê, sim. E eu escrevi no próprio dia, claro. Escrevi logo que aquilo aconteceu, porque a França fechou as fronteiras. E eu disse, e eu escrevi, foda-se, a França fechou as fronteiras. Se isto tinha sido em agosto, tinha-nos dado um jeito do caralho. E denunciaram, fizeram report e tal, e eu tive a conta bloqueada um dia. Por conteúdo ofensivo. Eu não percebo a quem, porque eu, para mim, aquilo só é ofensivo para quem? Os ABECs sentiram-se ofensivos? Só se for, não chamamos ABECs. Vou ser reportada por ódio. Bolas. Não chamamos ABECs. Não, os senhores imigrantes. Os imigrolas. Ai, não. Não. E agora vamos dizer aquela cena que é. Ah, mas eu posso dizer ABEC porque eu tenho familiares que são ABECs. É verdade. Portanto, eu posso dizer, na Esparta. Não, mas a realidade é que aquilo era. É porque foi no tempo que foi e perto do acontecimento. Sim, o timing é muito importante. Porque não agora, não é. Sabes porquê? O timing de comédia. Mas se reporta, talvez seja. Sim, mas é tão grave. O Holocausto em Auschwitz. Agora como foi na continua a ser muito grave. Sim. Não é por causa disso, nós não devemos dizer piadas mas sobre isso. Mas sem tu dizer, quando alguém diz piadas sobre o Holocausto, eu continuo a ficar. Não é uma questão de ofendido, é tipo. Isso é mesmo uma cena sobre a qual as pessoas devam fazer piadas? Sim. Never forget. Sim. Porque enquanto se fizerem piadas sobre um assunto. Vai-se falar sobre o assunto. Isso é verdade. Não se o vai branquear. Agora, é preciso é que a pessoa que ouve a piada tenha a inteligência de perceber a piada e o que é que ela está a gozar. Porque quando o Ricardo Araújo Pereira, naquele sketch, diz sim, essa é outra cigana, era um povo que era todo para a vida. Ele está a gozar com o tipo que diz aquilo. Sim, está a gozar com o próprio personagem. Não é a opinião dele. Uhum. Não está a fazer a apologia do extermínio dos ciganos. Está a gozar com o tipo que defende isso. Ok? E, por exemplo, outro dia, tive uma. Eu tenho um amigo. Não é outro dia, é todos os dias, que é meu amigo. Que ele tem uma piada reportada. Tem uma piada reportada no Facebook. Era uma daquelas piadas em que parecia que o tipo tinha morrido e não. Ele era o funeral da mulher. Ah, ok. E, portanto, ele a partir de agora vai estar livre. E eles reportaram a piada. E pá, e aquilo foi uma discussão muito boa. Até porque serviu para eu bloquear várias pessoas do meu Facebook na altura. Porque se a pessoa tem aquela opinião, eu não a quero comigo. Porque houve gente que começou a dizer eu bloqueei muito bem, não deves dizer isso. E eu olho e digo assim, mas vocês não percebem? Liberdade de expressão, minha primeiro é uma questão de liberdade de expressão. Segundo, não há ali um destilar de ódio, porque não tinha. Terceiro, ela isto estava a gozar. Era com o tipo que disse aquilo, que não consegue perceber a dificuldade que o outro está a passar por ter perdido a mulher. E esse é que é o shortcoming. Não é o outro sentir-se mais feliz. Porquê que as pessoas só denunciam coisas no Facebook? Sim, tipo, ninguém chega à beira de alguém e diz ah, eu acho que aquilo que tu disseste é muito ofensivo, portanto vou-te remover da minha vida. Tipo, adeus. Não. Já aconteceu. Está fácil. É pá, já fiz isso. Eu já fiz isso. Nunca me aconteceu. Eu já fiz isso. Olhei para a pessoa e disse, bom, tu és algo mais fraco, adeus. Não falo mais contigo. Se calhar não tão agressivamente, mas deixar de falar com uma pessoa por sentir que muitas vezes o que ela dizia não ia de acordo com o que eu acreditava, já fiz isso. Não, há coisas com que uma pessoa não pode estar, não pode compactuar, no sentido de dizer, vimos agora, tu és a favor da escravatura, eu faço tipo Santana Lopes e digo, olha, acho que chegou o José Mourinho, portanto vais ter de pôr daqui para fora, não, eu não te quero em minha casa se tu és a favor da escravatura, ponto. Ok. ponto, não tem mais discussão. É porque há coisas que tu podes discutir. Certo. Não é? Há coisas que estão acima da discussão. Ah, eu sou a favor do extermínio dos homossexuais ou de proibir as liberdades dos homossexuais. Faz favor e sai. Exato. Sou precisamente a favor do contrário. Pois, perfeitamente. Eles têm o direito de serem infelizes. Sim. Como nós. Mas, por exatamente. Exemplo, eu acho que nessa situação eu já estava mais predisposta a dizer, olha, ok, acho que nunca mais te vou ver porque não me dou contigo dessa forma. Mas também não conheço ninguém no meu círculo próximo que seja assim, infelizmente. Eu conheço pessoas que são assim. Podem não ser assim diretamente. Lá no fundo, sabem que aquilo não é socialmente aceito de ser dito. E então não o dizem, mas acreditam. Uhum. Sim. E isso tu notas na atitude da pessoa perante aquele tipo de situações. Certo. Sim, aconteceu muito isso no Brasil e nos Estados Unidos, com a subida do Bolsonaro e do Trump, por causa do... exatamente porque eles começaram a dizer disparates. E há pessoas que se começaram a sentir identificadas com aquilo. Uhum. E começaram a dizer isso. Pronto. Mas aí é uma cena de espalhar o ódio. A verbalizar. Sim. É um espalhador de ódio. Diz uma figura superior quase a dizer-te que está tudo bem. Valida aquilo. Exato, que valida aquilo. Os teus pensamentos. Sim. Que se calhar estavam por dentro da tua cabeça, mas que não punhas cá para fora com o receio de não serem aceites. Mas tens uma figura de poder que também os diz e tu, olha, pronto, então... Alguma coisa aqui deve estar certo, mas realmente o Trump é uma figura que, especialmente no Twitter, espalha uma quantidade de ódio considerável. Portanto, se calhar já está na altura de fechar o Tasco. Este não é um Tasco, isto é um estúdio com qualidade, não te estou a entender. Insulta o produtor, é que ele está com a ponta do microfone muito perto da tua cara. Não, isto está a ser conversa de Tasco, vamos lá ver. Mas conversa de Tasco é tipo a nossa cena. Conversar. Sim. De coisas, porque não conversar de coisas? Pronto, vamos fechar o podcast e vamos até à próxima. Obrigada por estarem aqui a ouvir-nos. A sério, obrigada. Mais ninguém ouve. Ouviu o Joca, mas é de Joca Humor no Instagram já agora. Exatamente. Eu sou a Sofia Silva. Eu sou a Dulce Silva. E ele é o produtor. Eu sou o produtor desta coisa e até à próxima.